17, reporte interceptando a final da 17. Na pássara, interceptando a final da 17. Gostando. Decolou aos 1-7, chama o controle 1935, tem um voo e uma boa noite. 1935, obrigado, boa noite. Final do ano 7 com 36, Oscar Gustango. Gustango avistado, está livre pouso na 17, o vento é 210 graus com 3 nós. Tango. Atenta a pista molhada, Tango. Deixa. Do Rio, AV 6727, na rua, posição 4, para acionamento posterior pushback. Está livre acionamento, chame para o pushback o AV 6727. Chamará para acionamento, beleza. Solo Salvador, aqui é o Golfe Bravo. Golfe Bravo. Prossiga. Muito boa noite, senhores. Solicito autorização de reboque da remota 12 para bate 1 no Sing 1. Remota 1 no 2, avistado, para onde? Sing de número 01, 1. Acho que está autorizado inicialmente até através do Finger 06, ok? Chame no 06. Chamar no 06, obrigado, senhor. O Gol. Golfe Oscar Bravo, né? Gol, Golfe Bravo. Quais são as três últimas letras aí? Gol, Golfe, Golfe Bravo. Ah, Golfe, Golfe Bravo, ok. Chamado no 06. 06, afirmativo. Pushback, acionamento, Ebenezer, para pushback. 6727 está livre, pushback, chama para o táxi. Para o táxi. Paulo Salvador, boa noite. É o Ibero World, Eco Charlie, Lima, Eco, Quebec. Confirme, Ibero World. Eco Charlie, Lima, Eco, Quebec. Eco Charlie Lima, Eco Quebec. Qual? Prossiga. Ok, nós solicitamos reboque da posição 11 até o pátio número 3. E aguarde, mantenha a posição, a posse é autorizada, aqui aguarde. Positivo, estou na guarda, obrigado. De Eco, Charlie Lima, Eco Quebec, tá livre iniciar aí o seu reboque, puxa a aeronave toda para trás, chame quando estiver pronto para iniciar o avanço. E confirme o destino final, pátio 3? Positivo, pátio 3, nós vamos recuar, quando começar o reboque eu chamo novamente a vida. Ok. Portugal 157, Unite, check the landing gear. The wind is 190 degrees with 4 knots, clear to land runway 10. Landing gear will be down and locked, speed to land runway 10, Portugal 157. Taxi web 6767, 122, 2 horas e 55, Atena, Guarulhos. O 6767 está ali no táxi à sua direita, eu chamo no ponto de espera pronto para decolagem, QNH 1014. Táxi à direita, chama na ponto de espera 190, 672. MS-737, pronto, onde espera? Foz do Portugal ali, mantém MS-737. Foz do Portugal ali, mantém MS-737. Golfe Bravo, na escuta, Solo. Ok, Solo, na escuta. Tá livre, prosseguir agilizando até o portão 01, mantém a minha escuta e reporte ao término. Golfe Bravo. Reportar ao término, ok. Portugal 159, on the ground at 28, leave to the right and follow via Alpha, call me before taxiway Juliet. Via Alpha, call you at Juliet, the Portugal, before Juliet, the Portugal, and taxiway. Jet 6727, o vento é de 180 graus com 4 nós, está livre decolagem da 10. Livre 1-0. Eco Charlie Lima, Eco Quebec, na escuta do Sol. Na escuta. Tá livre, prosseguir então, agilizando até o pátio 3, mantenha a minha escuta, reporte ao término. Positivo, estamos só terminando de conectar o trator para iniciar o push. Ok. Iniciando Evjet 6727. Salvador, boa noite, o Gol 1889. Autorização, Galeão, tem que ter informação brava. 1889, copia? Copia. Autorizado, Galeão, 360 nível, pousando 14 até Toquim, após Super Alfa 317. Decola a 10, curva direita, saída da El, posição, Bless. O transponder é o 5550, controle opera em 1935, quanto isso? Galeão autorizado, nível 360, via Upper Zulu 14, até a posição Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 10, com curva direita, subida da El, transição Blast. Controle de saída 1935, transponder 5550, Gol 1889. Correto, chame para o estacionamento. Cortara. Posso colocar a cena me fora, Juliet. Maintain position, Portugal 157. Maintain position, Portugal 157. O Webjet 6727 decolou aos 3-0, chama o controle 1935, tomou voo, uma boa noite. Sim, boa. Torre Salvador, boa noite, é o Rio 9647 para FUI LS embaixo de trabalho. Avistado Rio 9647, está livre pouso na 10, o vento é de 180 graus com 4 nós, atenção à pista úmida. Livre pouso, pista 1-0. Ciente das condições na pista, o 9647. autorizado, chama para o táxi, estou no 604. Solo Salvador, aqui é o Gol, Golf, Golf Bravo, formando o término do reboque. Ciente, boa noite. Boa noite. Boa noite, Web 6708, estabilizado, baixar travado. Boa noite, 6708, mantém a aproximação, guarda de pista livre, o tráfego número 1 está agora a meia milha da cabeceira. Guarda a pista livre, continua a aproximação, é 6708. Aguarde no 889, é o número 2 no setor. Ok, com o número 2. O Rio 9604, perdão, 9647, seu solo aos 33, livrando à direita, prossiga Alfa e Kilo para o pátio 3, atento à aeronave sendo rebocada no pátio. Gente, Alfa Kilo para o pátio de cargas, atento na aeronave. Aeroportica 157. Pay attention to the traffic which has been pushed to apron number 3. After it has passed, you are clear to enter via Juliet to gate number 11. Copy, after the aircraft pushing, we are clear to proceed via Juliet to the apron 11, Portugal 157. Objeto 6708, check o trem, venta 180 graus com 5 nós, está livre, pouso na 10. Baixar travado, leve pós na 10, 6708. Cadê o anjo que está puxando? Atento aí a aeronave que vai ingressar no pátio 3, lá pelo ataque sui quilo, ok? Está livre o seu ingresso no pátio 3, porém dê preferência à movimentação da aeronave. Positivo, estamos na escuta aqui. Estamos livrando já. Grande parte. Torres, Salvador Azul 4006, 1,5 para marcador externo, na sua escuta. Azul 4006, boa noite, mantém a aproximação, guarde pista livre. Aguardando, 4006. Autonomia, se alternar, Recife. Está livre o táxi, chama no ponto de espera, Torres 83, gol 1604. Esse táxi, ponto de espera 83, é a Torre 1604, gol. Metro da Juliette. Alfa, para chamantes da Juliette, 6708. Azul 4006, cheque o trem, o vento é 170 graus com 5 nós, está livre o pouso na 10. Baixo travado, pouso livre, cabeceira 10, azul 4006. Torre ao Rio 9647. Confirma chamando. Posição para o Rio 9647. Ok, eu preciso checar aqui com a Infraero, ok? Atento aí ao balizador, aguarde checagem aqui com a Infraero. Pois é, o sinalizador é que não se encontra por aqui. Vou checar com eles aqui. Ok. Yeah. 08 na Alfa. 7-0-8, ingresse via Juliette para o portão 04 e para a cópia chame a torre 18-3, ok, normalmente. Ok, Juliette 04, chama a torre para a cópia. Estamos no Salvador, tá, 3305, formação Bravo. Torre Ogum no 889, mantém na posição no 03 aqui para o pushback. O Gol no 889, aguardando aqui na 03 para pushback acionamento. Ok, tem um Webjet ingressando no pátio agora, assim que o meu estiver estacionado, tá livre o seu push, chama para o táxi, no 889. Ok, após o Webjet, sei lá, tá autorizado no 889. Torre, boa noite, é o 9604 da Gol, ponto de espera, dona 0. Faz o azul que pousa ali e mantém no 604. Após o azul, velho, aí mantém o 90 no 604 da Gol. Torre Salvador, boa noite, na 3305. 3305, aguardo 3706. Na escuta. E 9647, a Infraero informou que é o portão 8 aí, que é a posição 08. O balizador está aguardando o senhor. 08. Azul 4006, seu Solos 41, livrando à direita, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Vai na Alfa, vai chamar antes da Juliette na sua frequência, 4006. Está livre a decolagem da 10, o vento é de 180 graus com meia dúzia de nós. Livre decolagem da 10 para o bondo 604. 1004 decolou às 43, chame o controle 1935, tem um bom voo e uma boa noite. 1935, boa noite, companheiro, bom trabalho, hein? Então 3305, copia, solo. Tá pronto. 3305, está autorizado para Recife, nível 370, outro risco 58, aerovia. Decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, transponder ao 5551, seu controle opera em 119, decimal 35, cotejo. 370 autorizado Aracaju pela Operace 58, autorizado Recife, corrige. Operace 58, decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, Aracaju, 5551, é o transponder, 1935, controle de saída, 3305. Correto, 3305, chama para o fluxo de acionamento nessa frequência. Chamada 3305. Para o táxi, gol 1889, POB 35, autonomia 4 horas, altera Campinas. 35, 4 horas, Campinas, livre táxi à sua direita, chama no ponto para pronto para decolagem. Estará pronto, ponto estará pronto, pista 10, gol 1889. Azul 4006, livre ingresso para Juliette para o portão 08. 08, 4006. No 889, ponto espera 1-0, pronto. 889, a linha decola da pista 10, o vento é de 1-8-0 graus com 7 nós. A linha decola a pista 1-0, vou no 889. Acionamento no 62, até 3305. Salivre, puxa acionamento, chama para o táxi 3305. QNH 1014. Chama para o táxi 3305.